sei que só detecta quem sabe ver os finos contornos que desenham você. Sei que só percebe quem sabe ouvir os sinos badalos que anunciam a ti. Sei que só descobre quem sabe sentir toda a vibração cromática de tuas cores entre si. Então, se estou no céu, estou contigo. Fico leve se te levo comigo. Então, se estou no céu, estou contigo. Fico leve. Leia, lele, leia. Leia, leia, leia. Sei que só detecta quem sabe ver os finos contornos que desenho você. Sei que só percebe quem sabe ouvir os sinos badalos que anunciam a ti. Sei que só descobre quem sabe sentir toda a vibração cromática de tuas cores entre si. Então, se estou no céu, estou contigo. Fico leve se te levo comigo. Então, se estou no céu, estou contigo. Fico leve. Lerai, lerai, lerai, lerai, lerai.